Salvador, bom dia, boa noite, economia. Passando Simbra, final 1-0. Nono 5-4, na sala 04, libera a direita. Xia Alfa, quilo pat 3, pat 1 no portão 11. Gente, leva a direita. Portão 11, vou nono 5-4. Gol 18 no meio, vento 1-0 graus, 8 nós. Agora a pista livre, pouso autorizado, sector 1. EV pouso na 10, baixou e travou 1-8 no meio. 8 no solo 08, ingresse no pátio 13 e prossiga até o portão 10 do pátio principal. Ingresse no pátio 3, vai até o portão 10 no pátio principal, voo 1806. Siga, mas quer que seja. Quer que seja Alfa, transmita autorização de reboque no pátio 3, é o ponto 7, 2 pátios. Guarde a passagem do banco da Gol, após estar autorizado, é parte altada no portão 5. confirmar que você é alvo. Diga. Você é alvo, ingressando. Gente, estou autorizado, reposte ao término. Fernando Salvador, Mike FDA Alto. Toma um step no negócio. 7, bom dia. Ok, obrigado. Tranquilo. 33. Central, Mike S.P. Controle Salvador, muito bom dia, Gono 476, Mari, a informação é a Charlie. Gono 476, sua identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o 050. Identificou 050, Gono 476. A torre está funcionando com 862? Afirmo. Obrigado. Tu jogou 1897, formação Charles, autorização São Paulo, Guarulhos. Boa noite, no 7, Guarulhos, autorizado 360. Primeira da via foi o 1-4, da qual da pista 10, primeira curva direita, saída da LA da Postcrack, controle 198, responde 5506. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesolu 1-4 inicial. Decola 10, curva direita da Leda Foscrat. Controle 198, aciona 5506, voo 1897. 1897, correto, para o feedback, acionamento. Vai chamar. Voo 1476, autorizado da presente pro GTAP. GTAP da presente, voo 1476.